Aqui eu não queria ir embora, mas não foi o que escolhi. Adeus pela lei, foi do caralho. Dias doentes em casa e a mama no trabalho. Adeus sofá, TV sempre a meu lado. Nos dias de inverno que eu passei tão abrigado. Pela ternura e proteção, obrigado. Pelo amor e compaixão, obrigado. A vocês todos eu estou grato, obrigado. Porque é que é tão difícil dizer obrigado? Goodbye amigo, goodbye, goodbye compadre, goodbye. Goodbye às ruas e cantinhos da cidade, goodbye, goodbye. Aqui brincávamos felizes toda a tarde, toda a tarde. Aqui eu bem vi o que é felicidade, verdade. Agora é tarde, é tarde, agora é tarde, é tarde. Ainda não fui mas já estou a sentir saudade, saudade. Agora é tarde, é tarde, agora é tarde, é tarde. Fica em paz, boa sorte e vida. Autocolantes personalizados, produtos exclusivos e artigos de coleção. Tudo isto e muito mais na plataforma online do teu artista favorito. www.chicodatina.com.